posso crer e clamar. Sei que coisas grandes vão acontecer nesse lugar. Meu louvor vai subir, Deus vai responder com glória e poder nesse lugar. Vou deixar fluir o mover de Deus aqui. Eu vou cantar. Coisas grandes vão acontecer nesse lugar. Coisas grandes.